Alva Aguiar do Moacir Franco, dia de formatura. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa sua festa, organiza tudo, mas na hora de contratar o artista, deixa com quem entende. Senão você vai arranjar uma baita dor de cabeça, viu? Ligue 61-99813-601, 61-99813-601, que você vai levar para sua cidade o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, Djalma Lima e Nilcinho, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-99813-601, nosso e-mail locutorpreferido@gmail.com. E a partir de hoje, a RBM Música também vai representar o cantor Dani Miller. Dani Miller, ele é irmão do Chico Rei e do Paraná. Quando o Chico adoeceu, o Dani passou a acompanhar o Paraná, porque ele tem uma característica interessante. Ele faz uma segunda voz que é igualzinha do Chico e faz a primeira voz que é igualzinha do Paraná. É um grande artista, está começando a sua carreira solo, porque o Paraná, com a morte do Chico, decidiu também fazer carreira solo. E o Dani Miller está gravando o seu primeiro disco, já tem duas músicas que nós já estamos tocando aqui, né? E se você quiser levar o show do Dani Miller na sua cidade, é só ligar 61-99813-601. É o Chico, Rei Paraná genérico, né? Porque vai parecer desse tanto. Gente, essa música foi lançada sexta-feira passada em rede nacional aqui no nosso programa. São os meus afilhados Eliane e Samuel. Música nova, Olhando nos Seus Olhos. Pra perceber que você não é feliz, seu olhar é quem me diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder, dá dó de ver, tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia de duas tristezas fazer uma alegria. De repente você pode achar que eu não dá, que eu não dá. Mas o tempo vai dizer quando na vida está faltando amor. Alguma coisa tem que se fazer. Vou pintar a vida de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Os Meninos do Brasil, Eliane Samuel. A composição é do Ivan Moreno e do Antônio Vitor, Olhando nos Seus Olhos, pro Elândio Alves de Lagoa do Tocantins. Ele curte o nosso programa pela Criativa FM 104,9. Elândio, um abraço para você, um abraço pro Nonato, a turma boa da Lagoa. Tive aí, em 1989, foi o ano da primeira eleição da criação do município de Lagoa do Tocantins, né? Deve ter crescido bastante, porque quando fui aí era uma pipoquinha, né? Um abração para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência aí. Eles estão de volta, os irmãos Bob Robson. Faz isso comigo, não? Viver só pra nós, te dar boa vida e ostentação. Você bagunçou de vez a minha vida, deixou minha cabeça só em confusão. Essa paixão tá me tirando sono, fico andando pela casa feito uma visão. A dor que estou sentindo aqui dentro do peito não dá pra descrever em uma só canção. Porque te amo, vem ficar comigo. Sem você está sofrendo o meu coração. Porque te amo, vem ficar comigo, pois você está machucando o meu coração. Você está machucando o meu coração. Faz isso comigo, não. Este teu sorriso lindo na minha cabeça já me fez beber largado nesta solidão. Porque te amo, vem ficar comigo. Sem você está sofrendo o meu coração. Porque te amo, vem ficar comigo, pois você tá machucando o meu coração. Você tá machucando o meu coração. Faz isso comigo, não. Você tá machucando o meu coração. Faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não. Bob Robson, faz isso comigo, não, pra Gi Neves. Ela é de Érico Cardoso, na Bahia. Cleito, escuta o seu programa todos os dias, manda um alô pra mim. Gi, um beijão pra você, muito obrigado pelo carinho, um abraço aos nossos amigos da emissora local de Érico Cardoso, na minha querida Bahia. A sugestão do Beijar, música nova de Saia Rodada, Não Sei Se Bebo ou Se Ligo. Eu fico olhando pra todos os lados, pra ver se eu encontro uma saída. Eu já não sou mais o mesmo de antes, desde o dia que saiu da minha vida. Eu sei que os meus erros acabaram a relação. Talvez eu poderia ter dado mais atenção. Fiquei, pequei com você e consequentemente sem pensar. Agora que tô eu largado na mesa de um bar, com um copo na mão e na outra um celular. Não sei se eu bebo ou se eu ligo, se eu me acho eu fico perdido. Se eu beber eu vou querer ligar e de porra não vai me aceitar. Não sei se eu bebo ou se eu ligo, se eu me acho eu fico perdido. Vou ligar e se ela voltar, vou correndo pra gente se amar. E só se rodar, me apaixonar. Eu fico olhando pra todos os lados, pra ver se eu encontro uma saída. Eu já não sou mais o mesmo de antes, desde o dia bebo o seu lixo. Não sei se eu bebo o seu lixo. Resolvi, vou ligar. Alô? O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta. Sai a rodada, não sei se bebo ou se ligo. A música é o seguinte: quando você não é famoso, você precisa do divulgador para ficar famoso. E quando você fica famoso, você precisa do divulgador para não deixar de ser famoso. Então o trabalho do divulgador é absolutamente importante, essencial e fundamental na carreira de qualquer artista, viu? E se você quiser contratar o trabalho do Flávio Bejar, o maior divulgador do Brasil, é só ligar 61 99 81 3601. 61 99 81 3601. No próximo bloco, Jades e Jadson, Boni Beluco e Teodoro e Sampaio. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, no próximo sábado tem a Festa da Amizade lá na minha terra, lá em Coromandel. Eu inventei o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar. Porque tem uma coisa que me incomoda. Tem muito amigo do Facebook que eu não conheço. E como é que pode eu não conhecer um amigo meu? Tem que conhecer, não é não? Então essa é a ideia. Eu vou para Coromandel, tem muita gente lá que faz parte do meu Facebook que eu não conheço. E nós vamos nos encontrar. Não é um evento comercial, não vou ganhar dinheiro com isso, não tem cobrança de ingresso. Vai ser o seguinte: você chega, vai ter o nome lá na portaria, é lá na churrascaria e choperia Farol, na Avenida Israel Pinheiro, ali pertinho da ABB no Coró, viu? Vai estar seu nome na lista lá. Para poder participar, basta que você faça parte do nosso Facebook e manda uma mensagem para mim: Cleiton, eu quero participar, vou levar minha mulher, vou levar meu namorado, meu amigo, meu pai. Cada um tem direito a levar uma pessoa, tá bom? Então você me avisa, eu boto seu nome lá, você chega, na entrada você recebe uma comanda, não paga nada para entrar. O que você comer e beber lá, você paga depois, né? E eu vou levar a Eliane e Samuel para fazer um pocket show pra gente lá. E a minha amiga Márcia Ferreira também vai e falou: Cleiton, eu não vou fazer show não, mas eu vou cantar o Chorando Se Foi. Depois que tiver com o microfone na mão para cantar mais uma meia dúzia, não custa nada. Então, ó, todo mundo convidado neste sábado, 21 horas, lá no primeiro encontro dos amigos do Cleiton Aguiar, do Facebook do Cleiton Aguiar. E tem um detalhe a mais. O João André, lá do Diamante Rosa Palace Hotel, está oferecendo um desconto especial, porque tem muita gente que está indo de fora. A princípio eu achei que ia ser só de Coromandel e região, mas todo mundo que quiser aí está convidado, né? Está vindo gente de São Paulo, da Bahia, daqui de Brasília, um bocado de lugar. Então se você quiser hospedar, liga lá no Diamante Rosa Palace Hotel, fala: ó, eu sou da turma do Cleiton, tem um desconto especial para você lá, tá bom? Eu vou atender o pedido agora. Cadê o pedido? Tá aqui. Veio de Ponte Alta do Tocantins. A audiência tá boa lá, o segundo ouvinte do dia hoje, né? A Noemi Folha, ela curte o nosso programa pela Criativa FM. Cleiton, dedique essa música pra minha família. Noemi, um beijão pra você. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E você pediu e eu vou trazer. Jads e Jadson, Noite Fracassada. Outra noite fracassada sem você do lado. Tô saindo da boate todo incomodado. Tá na cara que não te esqueci. Na saída um casal se beijando na rua. Até pareceu nós dois sentir saudade sua. Quase não reconheci. Até assustei. Eu o copo deixei cair da minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Por isso eu liguei. Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. Melhor desconsiderar. Esquece toda essa besteira que você já leu. Não dá mais aqui o trouxa que escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída. Pelo amor de Deus, esquece. Percebi que tá bem melhor do que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo. Cê vai beijando e eu vou bebendo.

casa sem você. Eu bebo pra dormir, me acordo pra beber. Me ver chorar, ninguém aguenta mais me ver. Me ver chorar, ninguém aguenta mais me Boni Beluque, o Jorge do Jorge Matheus. Eu bebo pro Wesley Aguiar. Cleiton, muito obrigado pelo seu alô. Seu programa é sucesso aqui na Mais FM. Só tem uma correção. A rádio é em Açucena. Eu sou de Conceição do Mato Dentro, mas moro em Açucena. Tá certo. A Mais FM de Açucena. Ele falou assim, Cleiton, o povo fica perguntando se nós somos parentes. Wesley Aguiar. Os Aguiar é tudo parente. Veio tudo da Espanha. Da casa dos Aguilares, quando Napoleão Bonaparte veio invadir Portugal e a Espanha naquela região ali, eles correram para o Brasil e chegaram em Salvador, de lá esparramou, tem Aguiar para esse mundo velho afora. Os galhos são diferentes, mas o tronco é o mesmo, viu? Um abração para todos os Aguiar que estão ouvindo nosso programa aí. Essa aqui vai pro meu amigo Afonso Mendes. O homem largou o cavalo, agora pegou o trator. Ele agora é tratorista, né? Teodoro e Sampaio, Cidade Grande. Sorridente estava eu, quando dois olhos me olharam, coração estremeceu. Paixão à primeira vista foi o que aconteceu. Mas a deusa dos meus sonhos, que com o olhar me envolveu, era de um outro mundo, bem diferente do meu. Morava na capital, que por amor afinal, num apartamento central, hoje vive ela e eu. Vivendo sem alegria, vou morrendo todo dia, pra acabar com essa agonia, cidade grande, adeus. Vou sentir o cheiro das flores, correndo pelo pasto, cidade grande me bateu demais. Vou descer a ponte pra matar a sede, contando estrela adormecer na rede, na companhia de silêncio e paz. Sociedade é um som sertanejo nato, dentro de um terno de linho tem um caipira do mato. Não gosto de estrogonofe, gosto de feijão no prato. Na verdade aqui eu sou um rato com medo do gato. Me sinto um jeca-tatu de um tal Monteiro Lobato. Viver longe desse lugar, o meu amor vai tentar, e se ela se acostumar, vai ser o maior barato. Aqui eu vivo inquieto, vou mudar o meu projeto, desta selva de concreto, eu não quero nem retrato. Sentir o cheiro das flores do mato, ver animais correndo pelo pasto, cidade grande me bateu demais. Vou descer a ponte pra matar a sede, contando estrela adormecer na rede, na companhia de silêncio. Teodoro e Sampaio, Cidade Grande, pro Afonso Mendes, lá em São Francisco, nas Minas Gerais. Afonso, um abração pra você, viu? Cleiton, estamos transmitindo o seu programa todos os dias pela rádio web APBMRP da cidade de Ubá. É da Associação dos Policiais Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo como presidente o Sargento Jorge. Na minha terra já teve um Sargento Jorge também, brabo, que só seria na lata, né? Quem mandou essa informação foi o Jorge, ele mesmo, né? O Jorge Luiz Batista do Nascimento, presidente da Associação de Ubá nas Minas Gerais. Ô Jorge, um abração pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho, tá transmitindo a nossa... o nosso programa aí, eu vou mandar para você, rapaz, eu queria que você me mandasse, não, eu vou pegar aqui, eu tenho, né, o e-mail, para eu ensinar para você como é que vai ser, porque a partir do mês de julho vai ser diferente o trem, viu? Nós vamos tentar evitar, porque tem atrasado muito o programa, e o povo reclama comigo, eu não dou conta de consertar, então eu resolvi assumir esse trem, tá bom? No próximo bloco, você errou a declaração do Imposto de Renda? Vou te ensinar a consertar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é para te ajudar. Se você errou a sua declaração de imposto de renda, porque na hora, eu outro dia estava até ouvindo os especialistas, falou, se você não tiver os documentos todos, você faz a declaração, depois você faz a retificação, né? Então você vai fazer o seguinte, você tem que fazer a retificação. Embora o contribuinte possua o prazo de 5 anos para retificar a declaração anual do imposto de renda, é importante que você faça logo o mais rápido possível, porque se você não retificar e a Receita entender que tem alguma coisa errada, o cacete come. E você dever para a Receita, é a mesma coisa que montar numa onça dormindo. Quando a bicha acorda, um Deus nos acuda, né? Você pode fazer a retificação, você pega os documentos, confere se alguma coisa você tem que modificar, pelo ReceitaNet, é tudo na internet, viu? Pela ReceitaNet ou na retificação online. Ou então você pode levar um DVD, um CD, um pendrive lá em alguma secretaria da Receita Federal. Viu? É importante, você tem que colocar todos os dados, porque a retificadora substitui a declaração original. Então tem que conter todas as informações anteriormente declaradas e as alterações, as exclusões necessárias. Viu? Agora tem um detalhe, você não pode mudar a forma de tributação. Se você escolheu a simples, tem que fazer a simples, escolheu a completa, tem que ser a completa, é só para retificar, não pode mudar, tá bom? Então se você tem algum erro, corrige logo lá, porque o leão tá numa fome danada, viu? O avô do João, Cleiton Aguiar, Madalena. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Já amei muitas mulheres, mas nenhuma me marcou como aquela Madalena que se foi e não voltou. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E depois daquele tempo eu não pude mais parar, noite, dia e noite, pelo mundo a esperar. Quem me desse o amor para dar o que lhe dei, mas cansei de procurar e ainda não achei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. E até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, se Madalena existiu ou se fui eu que sonhei. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também já fui do rio e agora sou do mar. Eu também sou remador, eu também sei navegar. Eu também

vazio. Bruni Marrone, bijuteria para Thelma Costa. Ela é de Rio de Contas, mas mora em Marcolino Moura, na Bahia. Cleita, minha cidade é muito bonita. Ô Thelma, um beijão para você. Meu filho passou por aí. Meu filho, ele é escalador, gosta de subir, trepar nessas pedras aí, tá certo? E ele gostou muito da região aí, da Chapada Diamantina. Eu conheço assim de passagem, né? Não parei nas cidades ainda não, mas a Thelma tá lá curtindo o nosso programa. Beijão pra você, viu, Thelma? Seja muito bem-vinda aqui no nosso Facebook. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa música é rara, viu? Foi o Dr. Éber Oliveira que me mandou lá de Palmas. Amoroso Iamaraí, aeronave do amor. Chega benzinho chorando baixinho no aeroporto lá do Galeão. Embarquei num jato que dali a pouco a 8,000 pés estava no chão. Tomei um uísque, fumei um cigarro, contemplei as nuvens na imensidão. Naquele momento a tristeza, a saudade jogaram a tranquilidade de lado. Tomaram de assalto meu peito magoado e dançaram catira no meu coração. Que música triste tocavam a bordo e a aeromoça me vendo chorar. Chegou que mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor. Muito agradecido eu ter a resposta, a minha doença o mundo domina e não se resolve com a medicina, pois estou sofrendo do mal de amor. A grande aeronave já sobrevoava, descendo a distância num campo qualquer. Enquanto eu pensava que sou realista, enfrento a vida do jeito que der. O amor não escolhe nem dia e nem hora, e brinca com a gente do jeito que quer. Naquela altura entre o céu e a terra, senti-me perdido no tempo e no espaço, envolto nas malhas e um terno abraço, morrendo de amor por uma mulher. Que música triste tocava a bordo, que a aeromoça me vendo chorar, chegou de mansinho pra me perguntar qual era o motivo de tão grande dor. Muito agradecido eu dei a resposta, a minha doença o mundo domina e não se resolve com a medicina, pois estou sofrendo do mal de amor. Relembrando Goiá, Amoroso Iamaraí, aeronave do amor, para Maura França, na Fercal, aqui em Brasília, minha mais nova amiga do Facebook. Ô Mauro, dê um beijão na dona Marli, minha amiga dona Marli, que é a mãe da Maura, né? A frase irretocável do programa de hoje, eu peguei emprestado o Diego Vinícius lá no Facebook. Quem economiza amor, morre pobre. Quem economiza amor, morre pobre. Então, não economiza seu amor não, viu? Pode, isso aí não acaba não, pode distribuir amor, é a única coisa, quanto mais gasta, mais você tem, viu? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Eric Monteiro. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio, se você não enjoar, quiser me ver na televisão, pode ver também, viu? Todo domingo, às 21 horas e 30 minutos, eu apresento o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil, mas também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Sempre entrevistas muito interessantes. Eu não estou divulgando, porque de vez em quando eu divulgo que o povo lá de São Paulo muda, eu fico com cara de mentiroso. Então eu falei para eles, ó, enquanto vocês não organizar o trem aí, eu só vou divulgar o programa, não vou divulgar a entrevista não. Mas as entrevistas são sempre muito interessantes. Pode ligar lá que você... 21h30, viu? Vocês não mudar o horário, é 21h30. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Eric Monteiro, sócio do Boteco. Eu não bebi, agora virei sócio do Boteco. Tô pra dar um treco e ela nem aí. E eu estou aqui debruçado na mesa, tá na tabeleza. Cachaça e leão. Agora virei sócio do boteco. Tô pra dar um treco e ela nem aí. E eu estou aqui debruçado na mesa, danada beleza. Moça, faz senão, senão meu coração embarga. Bebo pra afogar a mágoa, mas não é de ver que agora a danada nada. Sempre quando toca um modão apaixonado, dobrado, só no gargalo. Troco a dor de amor por uma caixa de latinha. Cachaça com viola, oh, que combina. Sempre quando toca um modão apaixonado, bem dobrado, só no gargalo. Troco a dor de amor por uma caixa de latinha. Cachaça com viola, oh, que combina. Mas se não, se não meu coração embarga. Bebo pra afogar a mágoa, mas não é de ver que agora a danada nada. Sempre quando toca um modão apaixonado, bem dobrado, só o gargalo. Troco a dor de amor por uma caixa de latinha. Cachaça com viola, oh, trem que combina. Sempre quando toca um modão apaixonado, bem dobrado, só o gargalo. Troco a dor de amor por uma caixa de latinha. Cachaça com viola, oh, trem que combina. Sempre quando toca um modão apaixonado, bem dobrado, só o gargalo. Troco a dor de amor por uma caixa de latinha. Cachaça com viola, oh, trem que combina. Sempre quando toca um modão apaixonado, bem dobrado, só o gargalo. Troco a dor de amor por uma caixa de latinha. Cachaça com viola, oh, trem que combina. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Eric Monteiro, sócio do Boteco. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês não vão sair da escola de jeito, vocês são ruins demais. Nossa Senhora! Presta atenção que eu vou trazer hoje um grande professor. A Faculdade da Música apresenta Almir Sater, Cabecinha no Ombro. Todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai